Eita maravilha! Ouvimos aí o belo louvor. A pedido do Mazinho, meu cunhado lá de Aparecida de Goiânia. Recebe o nosso abraço aí, viu? Alô, Goiânia! Recebe o nosso abraço aí. Deus abençoe você, Mazinho. Muito bem, vamos em frente, missionário. Mandar aqui um alô especial para o meu amigo evangelista, irmão Antônio, sua esposa, irmã Diana, seu pai, irmão Josué, a sua mãe, irmã Lúcia, e também o diácono Jonathan, diaconisa, irmã Diana, Isabela, irmã Isabela. Queremos avisar que hoje nós temos um grande culto, daqui a pouquinho, né, pastor? Aqui no bairro Bela Vista. Contamos com a presença da Igreja do Senhor, de um modo geral, vai ser bênção. Ali ao lado da casa da irmã Eloia. Alô, irmã Eloia. A irmã Eloia tá feliz da vida, que tá com o filho aí, pastor Mauri. Está aí. Eu vi uma foto agorinha deles lá nos status lá. De boa. Pastor Mauri lá, conversando com a irmã Eloia, irmão Júlio. É bom demais da conta, né? Bom demais da conta. Vamos. Família é bênção de Deus. Vamos em frente, missionária? Vamos mandar um alô para a irmã Carol. Irmã Carol, alô, irmã Carol. A irmã Carol ontem mandou mensagem, disse, missionária, cadê vocês? O que foi que aconteceu? Sentiu nossa falta, viu, pastor? É. Eita, Jesus. Um abraço, irmã Carol. Hoje nós estamos aqui com tudo. Mandar um alô também para a irmã Lúcia do irmão Bebê e toda aquela família abençoada. Alô, irmã Lúcia, toda a sua família, recebe o nosso abraço aí. Mandar um alô pro irmão Expedito, a irmã Alô, Luísa. Irmão Expedito, meu amigo, e também a irmã... Luísa. Estamos felizes, né? Eles estão de volta conosco. Eita glória! Maravilha, recebemos eles. Bom demais da conta. Maravilha de Deus. Estamos felizes, né? Com a presença deles conosco. Vamos mandar um alô para Cleide Mototáxi, né, pastor? Aqui acolá a gente vê ela aí nas ruas da cidade. Ela lá que me vê a animação doida. É. Ei, pastor! Epa! É animada. É. Manda aqui um alô especial para a irmã Penha também, né? A irmã Penha, a Raquel, a Toinha, a Liara, a Vitória. A Vitória. A outra filha da Raquel, que eu sempre esqueço. A família toda, dela, né? É. Ouvindo o programa Semeando a Verdade. Um alô para a irmã Antônia, a irmã da irmã Francisca. Alô, irmã Antônia. Um alô para a irmã Paula. Irmã Paula, filha. A irmã Noêmia. Irmã Noêmia. Mandar um alô também para a irmã, para a vizinha nossa lá, a mãe da, a avó da Amora. Como a Creuza. A Creuza. Alô, irmã Creuza, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Recebe o nosso abraço aí, viu? Pastor, e todos que estão ouvindo o programa. Vamos atender um pedido aqui, o pedido do nosso filho, o Guilherme. Guilherme Henrique Santo de Carvalho. Lá em São Paulo, e ele mandou aqui um pedido para nós rodar o louvor com Eli Soares, o amigo. Vamos ouvir esse belo louvor? Vamos ouvir. Deve ser bonito, porque ele tem bom gosto, né? É. É, vamos ouvir esse belo louvor aí. Pelo menos nós achamos, né, pastor? Nós somos pai, é difícil, né? É isso aí, o Guilherme pediu o louvor com Eli Soares, o amigo. Olha aí, Guilherme, vamos rodar. Vamos rodar. Pra você. Salve de palmas agora pra Josué Lopes. Me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me perdoou. Me falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Esse mundo, amor tão grande, pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? E me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era bem, você ouviu aí? O belo louvor a pedido do Guilherme Henrique Santos de Carvalho, meu nome do cantor aí? Eli Soares. Muito bem. Canta demais, não canta? Olha aí, Guilherme Henrique Santos de Carvalho, meu filho, está aí na região de Araçatuba, né? Isso. Araçatuba, São Paulo, recebe o nosso abraço aí. Vamos em frente? Vamos em frente, meu amigo. Muito bem. Regiane Cosmético, lá no miolo da cidade, o telefone é o 999-85-1149. Lá você vai encontrar perfume, minha irmã e meu irmão. Da Natura, Boticário, importado de Avon. Vai lá. O telefone, vou repetir para você ligar e pedir o perfume. Ela manda deixar na sua casa. É o 999-85-11-49. Não sei se ela deixa lá, não. Tô brincando. Vai que não deixa. Muito bem. Vai lá. Bora, missionária. Silêncio Sandy Carvalho. Ai, ai, tô desligada, hein, pastor? Vamos falar de Nonato, Nonato do Espetinho Cabeça de Gato, espera por você todos os dias em frente à padaria do Camilo. Passe lá e saboreie o melhor espetinho de fronteiras e região. O telefone do Nonato é 999-21-7015. 999-21-7015. Figurífico Avenida do nosso amigo João do Genésio, lá na entrada, quem vai pro Caldeirão. O telefone é o 999-487755. Lá você vai encontrar carne. Carne, meu amigo, de bode, carneiro, frango do dia. Lá você vai encontrar aquela famosa mão de vaca pra você fazer um guisado. Fazer um guisado, meu amigo, pra você que tá fraquinho assim, né? Faça o guisado aí pra você ver. Da mão de vaca. Você fica pai d'égua, viu? Vai lá. Alô, meu amigo doutor Antônio Filho. Você gosta de mão de vaca? Fica tremendo assim na panela. Aí você arrocha com pimenta e limão. Eita. Você fica cheio, meu amigo, até a tampa. Vai lá. Compra mão de vaca. Vamos falar de Fabiano, Fabiano Turismo vai e vem todos os dias de Fronteiras para Campos Sales, de Campos Sales para Fronteiras. Tá precisando mandar alguma encomenda, tá precisando trazer alguma encomenda, tá precisando ir até Campos Sales resolver qualquer problema, é só ligar pro Fabiano e já deixar sua vaga reservada na van. O telefone do Fabiano é 94-410249, 94-410249. Doutor Antônio Filho, receba o nosso abraço aí, também a sua esposa, a irmã Tainara. Deus abençoe vocês, viu, poderosamente, em nome de Jesus. Doutora Daniele Monteiro, alô Biel. Doutora Daniele Monteiro espera você todo dia. Fisioterapia respiratória, reabilitação funcional, terapias alternativas. Telefone da doutora 9461-4507. Vai lá. Vai lá, meu amigo e minha amiga. Alô, meus irmãos aqui pelas redes sociais. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome daquele que tudo pode. Muito bem, daqui a pouco a palavra de Deus. Deixa, mas nós ainda temos aqui muita gente para atender, viu, pastor? Bora lá. Vamos lá. Vamos ouvir aqui. O povo. Ou atender o povo, né? Atender o povo. Vamos falar agora do Everaldo, não é isso, pastor? Everaldo. Everaldo Variedades. Lá você encontra tudo o que você precisa para o seu celular. Capinha, película, carregador, fone de ouvido. Lá você encontra aquelas garrafinhas térmicas para você levar água para a igreja, para o colégio, para onde você for. E ter sempre água geladinha à mão. O telefone do Everaldo é 999-78-5765. 999-78-5765. Pastor Hélio Soares, lá de Itaguaru, Goiás, receba o nosso abraço aí, pastor Hélio. E também sua esposa, pastora Luísa. Deus abençoe vocês. E também nosso amigo pastor Gaspar, pastor Júnior, pastor Silomar. E também nosso amigo pastor Liberino, presidente do campo da cidade de Itaguaru, Goiás. Missionária Isaura, cantor e pregador Caio, cantora Adriana. Todos da cidade que estão na sintonia do programa, recebe o nosso abraço aí, viu? Muito bem. Iracema Restaurante voltou para ficar. Estamos trabalhando com quentinha todo dia, de segunda a sexta-feira. Horário do almoço, meu amigo. O telefone é o 999-78-3587. Peça a sua quentinha. Segunda e quarta tem macarrão ao vivo, viu? Segunda e quarta. Hoje tem. Hoje é quarta. Vai lá. Lembrando que o macarrão é delicioso, né, pastor? É. Vamos falar agora da loja Agraciadas Além do Vestir. A loja Agraciadas Além do Vestir é a loja da irmã Cal e da irmã Lanes. A loja Agraciadas Além do Vestir fica ali ao lado da Central Xerox. Passe lá, compre o seu look, saia de lá bonita e abençoada. Abençoada até o tutano, viu? É isso mesmo. Nome da loja é Agraciadas Além do Vestir, ao lado da Central Xerox. Pastor, vamos atender mais pedidos? Vamos lá. E agora nós vamos atender o nosso sobrinho de Isso. Vamos atender. O Deisso já pediu esse louvor, acho que já tem uns 3 dias, né? Não, pediu ontem, antes de ontem. Então, 3 dias hoje. Mas ontem não tem um programa. Mas vai sair hoje, viu, Deisso? Hoje vai dar certo. E ele oferece esse louvor com Thales Roberto, O Amor é Tudo. Ele oferece, vixi, para um monte de gente, pastor. Oferece para nós, oferece para o meu pai, que é o vô dele. Oferece para... pra tia Marlene, pro tio Noé, pro tio Mazinho, oferece pra mãezinha dele, oferece pra irmã Francisca e o Adriano. Eita, Deus! Lá no Maranhão. Alô, minha mãezinha aí em Coroatá do Maranhão, e também meu irmão Adriano, e todos da cidade de Coroatá, Maranhão, recebe nosso abraço. Também minha irmã Marta Carvalho, é a dona da farmácia Marta Emily. Aí na Avenida 7 de Setembro, recebe nosso abraço aí, viu? Avenida Central, pastor. É a Avenida Central, 7 de Setembro é aqui. Avenida Central, de frente à Assembleia de Deus do nosso amigo, pastor Josias. Agora quem tá lá é outro, né? É, agora o pastor... esqueci o nome. Vamos em frente, vamos em frente. Vamos em frente. Vamos atender o Deice, ele também oferece para o Guilherme, para o Jairo, toda a família do Jairo. E enfim, para todos que estão na escuta do programa. Vamos ouvir Thales Roberto, O Amor é Tudo. A natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez por seu amor. O amor. Quem ama Jesus amado. Maravilha. O microfone desligado e eu falando, meu povo, é isso. Por isso nós estamos sorrindo aqui. Acabamos de atender aí o nosso sobrinho Deisso, lá de Aparecida de Goiânia, e nós já vamos atender mais pedido aqui, pastor. Muito bem, vamos lá. Vamos atender a nossa querida irmã Lúcia. A irmã Lúcia, lá de São Paulo, irmã da irmã Carol, ela disse: a paz do Senhor, minha querida. Gostaria de ouvir o louvor com a Elian Oliveira. Coisa do meu Deus, e oferecer para você, para o pastor, para Carol, para Cida, para Vilani, para Naide e todos os ouvintes da rádio. Aqui é a irmã Lúcia de São Paulo. Eita glória! Obrigada, maravilha, irmã Lúcia. E ela também está oferecendo para o esposo dela. O esposo dela, que é o presbítero Noel. Muito bem. Glória a Deus. Alô, presbítero Noel. Ele fez um pedido de louvor também. É, no dia que eu vim só, segunda-feira. Foi, pastor? Foi. E o senhor atendeu? Atendi. Ah, muito bem. Tem que atender. É porque meu irmão é Noé, né? Aí ele é Noel. Isso, ele é Noel. É. Vamos atender a irmã Lúcia? Um abraço, irmã Lúcia. Muito obrigada pela audiência. Tá tão longe, né? Lá em São Paulo, mas ouvindo a rádio, participando do programa, e isso nos enche de alegria. Muito obrigada, minha querida. Um abraço, viu? Vamos ouvir Dalet Hungria, Eliel Oliveira, Coisa do Meu Deus. Pense no hino lindo, pense no hino animado que deixa a gente pra cima. É o hino animado da conta, é. Vamos lá. Tem coisas que só o nosso Deus faz. É. Só Ele faz. Só Ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele é. Parece de ferro, a porta fechada. O céu é de bronze na hora do medo. Até das promessas a gente esquece. Mas Deus não esquece, não. O tempo dispara, um alarme no peito. São vozes gritando que não tem mais jeito. Amigos se afastam. Ele está perto, sua presença é combustível. Pra você não parar. Quem foi que disse que qualquer Isso é coisa do meu Deus! Maravilha! Acabamos de atender aí o pedido da nossa querida irmã Lúcia, lá de São Paulo. E nós vamos mandar um alô especial para a irmã Maria Francisca, aqui no bairro Alto do Hospital, a vizinha da irmã de Assisa. Pense numa mulher animada. É topada a irmã Maria Francisca, viu? E ela disse, eu não perco o programa por nada, eu tô ouvindo todo dia, manda meu alô. Alô, irmã Maria Francisca! Um abraço! E nós vamos atender mais um pedido de louvor. Agora nós vamos atender a nossa querida irmã Vanderlúcia. A irmã Vanderlúcia, lá no bairro Belém. E ela disse, boa tarde, a paz do Senhor, gostaria de ouvir o louvor com Sara Faria, se eu não te ouvir. E ofereço para todos em sintonia, para minha família e para a irmã Neném e irmã Maria. Olha aí, irmã Neném, irmã Maria e toda a família e para todos que estão ouvindo o programa Semeando a Verdade. A irmã Vanderlúcia oferece o louvor. Se eu não te ouvir com Sara Farias, vamos ouvir. Se não te ouvir, mas nós vamos ouvir, com certeza. Maravilha de Deus. Alô, irmão Cleudiomar. Receba o nosso abraço aí. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Oh, com brasas do altar. Eita maravilha! Pense no louvor lindo. Meu Deus do céu. Bom demais da conta, né? Vai lá no profundo, né, pastor? Pastor, quero mandar um alô aqui pra minha querida diaconisa irmã Hermilda. Tá? Muito bem. Na escuta. Alô, irmã Hermilda. Mandar um alô pro presbítero Erivelto, a irmã Verônica, o Pedro, a Ingrid, lá na Suapá. Tá ouvindo o programa? Tá ouvindo. Muito bem. É benção pura, né, pastor? Deus abençoe vocês aí poderosamente. Eita, Jesus. E estamos aguardando aqui na expectativa, né, missionário? Isso, na expectativa, como diz os pernambucanos. Pastor. Alô, meu amigo presbítero Erivelto. Receba nosso abraço aí. Vamos pedir perdão para os ouvintes que nós não pudemos atender hoje, né, porque a hora foi embora, viu? Tem quantos pedidos aí? Tem 10 minutos ali só para o pastor pregar. E terminar o programa. Meu Deus do céu. Tem ainda dois pedidos, pastor. Pedir perdão para as irmãs aí que pediram. E vamos de palavra, né? Para amanhã, né? É, amanhã nós roda, né, pastor? Amanhã nós roda. Pronto. Eita, vamos aqui glória. uma palavra. Bem ligeirinho, porque o tempo não nos espera. Segundo o livro dos reis. Capítulo 6, a partir do verso 8, aqui tem um assunto importante. Para você entender que é Deus que nos guarda, é Ele que está com o seu povo. E se Deus está contigo, meu irmão, pode dormir tranquilo, pode se tranquilizar. Diz assim, para a gente ganhar tempo. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Verso 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Meus amados irmãos e amigos, essa história, esse assunto, é de suma importância para você que está aí. Passando por um momento de aflição. Eu não sei o que se passa contigo, você que está me ouvindo, mas uma coisa eu sei: o Deus de Israel, o Deus de Eliseu, é o nosso Deus. Veja bem, o rei da Síria estava tramando encontrar com Israel para destruir o povo de Deus. Mas sempre que eles vinham, Deus mandava um recado para Eliseu, e Eliseu passava esse recado para Israel. E o rei da Síria nunca conseguia encontrar-se com Israel. E o rei da Síria foi ficando perturbado. E pensando agora consigo mesmo: deve ter algum dos nossos em favor de Israel e contra nós. Mas alguém disse assim: não, ó rei, não é isso não. Não é isto que está acontecendo. E ele disse: o que é que está acontecendo? Ele disse: olha, lá em Israel tem um profeta de Deus. Tem um profeta de Deus. E eu quero te falar, homem de Deus, verdadeiramente um homem de Deus, Deus se comunica com ele através de sonhos, através da sua palavra revelada. Deus tem um negócio com aqueles que fazem a obra dele com sinceridade, com dedicação. E Eliseu era esse homem. Então, observa aqui, o tempo não nos espera. Diz o verso de número 11: então se perturbou com esse incidente o coração do rei da Síria. Quer dizer que o rei se perturbou com esse incidente o seu coração. E chamou o seu servo e disse, ele disse: não me fará saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E agora vem o verso 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas lá deitado na tua cama, lá quando vai dormir. Toda a tua trama velha contra Israel, Deus revela para Eliseu. É por isso que não há derrota, não há fracasso para o homem ou a mulher de Deus. A Bíblia diz, e Paulo escreveu: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Ele é contigo, minha irmã. Ele é contigo, meu irmão. Não temas. Quando Ele diz, quando Ele fala, está falado. Ele diz para o seu discípulo, ide por todo mundo. Aí Ele diz assim, e eis que estou convosco todo dia. Todos os dias até a consumação do século, Ele está conosco. Nessa guerra, nessa batalha. Nós podemos cantar o hino da vitória. Como disse Paulo novamente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode vir Satanás com todos os seus demônios. Ele vai ter que frear. Ele vai ter que parar a sua investida contra a igreja, contra o povo do Senhor. Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não temos tempo. Mas o rei da Síria, ele vai atrás de Eliseu. E quando amanhece o dia, está ali Eliseu cercado do exército do rei da Síria. Aí o seu moço levanta de manhãzinha e vê aquela situação. E ele fica perturbado. Pensa, e agora o que é feito de nós? Eliseu, oh meu irmão, quem tem certeza absoluta que Deus está com ele é diferente. Eliseu, naquele momento, ele faz uma oração pelo seu servo, dizendo, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Talvez você está cego espiritual, talvez você não vê o Deus que está contigo em todas as suas batalhas. Deus, ele vai abrir os teus olhos e você vai ver. Porque Deus, ele é poderoso. O Deus de Eliseu é o nosso Deus e ele está conosco. Vamos orar. Papai querido, Deus Santo, Deus Poderoso, neste momento, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa rica, essa grande oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado para estarmos aqui. Em teu nome, falando a tua palavra, Pai, eu oro em favor daqueles que estão doentes. Te apresento o irmão Expedito, toda a sua família. Te apresento a irmã Lúcia do irmão Bebê. Te apresento, meu Pai, todos que nos pedem oração. Te apresento o pai e a mãe do Marciano, os pais do Marciano ali. Pai, visita cada um. Aqueles que nos pedem oração. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te apresentando também um grande culto à noite. Aqui no bairro Bela Vista. Em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Amém. Até amanhã, se assim o Criador nos permitir. Né, missionária? Despede aí. Até amanhã, pastor. Estaremos de volta amanhã, se Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. E muito obrigada pelo carinho da audiência. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. Me ajuda outra. primeira vez, Senhor. Me dá de volta o que era meu. Me ajuda, me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Me ajuda, Deus.